é pegar no estilo, aham. Difícil é fazer o malote, sim. Difícil ter o meu talento, difícil ter a nossa sorte. Difícil é pegar no estilo, aham. Difícil é fazer o malote, sim. Difícil ter o meu talento, difícil ter a nossa sorte. É que eu sou foda, hein. Sou má, sou má, sou má, sou má, sou má. É que eu sou foda, hein. Sou má, sou má. Sabe quem fala, dona do gueto. Eu sou de raça, tipo uma mágica. Abracadabra, brum, brum. Homens no chão, gostosa passando. Vadias na casa, minha bunda é tão grande que eu quebro tua vara, te deixo excitada. Ela fica molhada, não sei com quem vou. Embora pra casa, pescoço pesado. Brilhante demais, toda tatuada. Ela sabe o que faz, mas você vai matar tua fome. Chama meu nome. Chama meu nome, cachorro. Chama meu nome. Eu sou foda, hein? Sou má, sou má, sou má, sou má, sou má. É que eu sou foda, hein? Sou má, sou má, sou má, sou má, sou má. Cadela de raça bandida que joga cintura de mola, peitinho e bundão. Eu sou tão cara que eu não valho nada. Se eu jogo, ele volta igual bumerangue. Faço carreira só com meu nome, preta confiante. Chamam de arrogante, gente mandada é zero atenção. Xingam na net, não saem na mão. Terrifier deles, filme que dá medo. Três preta no carro contando dinheiro. O foco é o cofre, lude essa vai bater forte. Caçadora de malote, solução e problema. Quem não gostar não entendeu. Eu sou uma deusa e quem não concordar é ateu. Bitches, bitches, bitches on my dick. Elas falam e nós empilha nota em cima de nota. Maloqueira, M-Beef, quer também, então corre, filha. Ao invés de fazer tweet, como que você me odeia ao mesmo tempo que se inspira? Canetada de milhão no pique da Ludmilla. Eu sei, ela é brava, só quem é se identifica. Na vida eu sei o meu papel, redefino o gosto, entendeu? Sentando, mereço um Nobel, eu sei, pode mandar. Manda o troféu. Dinheiro no meu bolso, eu sei que te incomoda, mas pode se acostumar porque essa porra virou moda. Dinheiro no meu bolso, eu sei que te incomoda, mas pode se acostumar porque essa porra virou moda. Virou moda, virou moda, olha eu contando as notas. Virou moda, virou moda, olha eu contando as notas. Virou moda, virou moda, olha eu contando as notas. Virou moda, virou moda, virou moda, yeah. Eu sou foda, hein? Sou má, sou má, sou má, sou má, sou má. É que eu sou foda, hein? Sou má, sou má, sou má, sou má.